Não sei não, hein? Tá com cara de que não segue ainda os 7 minutos nas nossas redes sociais. Segue lá, pô, @7mzoficial. Quando eu era criança, essa história começou. Só pensava em lutar com espadas. Então uma garota mais forte desse dojo, se prepare, vai ser derrotada. Mas não importa o quanto eu tente ou o quanto eu treine, Kuina sempre vence. Eu perdi 2000 vezes. Não vai ficar assim, eu vou treinar muito. Promete pra mim, Kuina vai ser o maior espadachim do mundo. Porque teve que ser assim, porque isso aconteceu. A Kuina morreu, mas a gente prometeu. Se eu sei que sua alma ainda vive em sua espada, carrego ela comigo porque agora que você se foi, tenho que realizar esse sonho por nós dois. Não aceito morrer enquanto eu não realizar meu sonho. Meu nome é Lomotor. Então estou tão distante do sonho.